apontam o cano e perguntam: cê tem passagem do quê? Eles apontam o cano e perguntam: aí negro, cê quer morrer? Eles apontam o cano e perguntam: cê tem passagem do quê, ladrão? Eles apontam o cano e se essa é a conduta, não quero pra me proteger. Tô sempre na mira do tira que me tira, que faz sua injustiça na própria lei que aplica. Me faz culpado, me julga, sou condenado. Se não tem prova, ele monta e cria os fatos, abava o caso. Sou sujeito a ficar calado, mas sou sujeito homem e exponho os fatos, que são verídico e crítico, não adianta negar. Que atitudes sujas como ratos vêm pra atrasar. Quer me manipular com seu jogo de perguntas? Já foi preso por engano, vê se serve a carapuça. Generaliza o povo periférico como suspeito, vem com arrogância, te devolvo em arte com o estilo do gueto. Respeite pra ser respeitado, somos todos seres humanos. Farinha do mesmo saco, mas não vou passar um pano. E se perguntar pra quê todo esse estresse, é que se não fosse o conceito distorcido, não teria feito esse rap. Eles apontam o cano e perguntam: cê tem passagem do quê? Eles apontam o cano e perguntam: aí negro, cê quer morrer? Eles apontam o cano e perguntam: cê tem passagem do quê, ladrão? Eles apontam o cano e se essa é a conduta, não quero pra me proteger. Tira que me tira, tira que me tira. Tô sempre na mira, periferia tá sempre na mira. Não é um preconceito, tá ligado? É um conceito distorcido, mano. Como identificar o suspeito? Periférico. Tamo sempre na mira. Salve, coletivo P3V.